mano foi embora. Ele sumiu, mandou sua família pra puta que pariu. Falou muita besteira, fogo, foi abusado. Eu tô ligado que ele tava drogado. Agiu de forma errada, agiu de forma bruta. Xingou até a mãe, aí. Filha da puta! Xingou até a mãe, aí. Filha da puta! Xingou até a mãe, aí. Filha